Antena Web Informação. Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Está a tornar-se cada vez mais complicada a situação na Espanha. Depois do movimento independentista da Catalunha, é vez de o País Basco reforçar o seu movimento independentista. Recentemente, um cordão humano que cobriu vários quilómetros de extensão foi um dos maiores símbolos de paz e de movimento independentista ao mesmo tempo, depois da desmilitarização do braço radicalista basco ETA em 2011. Desde então que as manifestações pacíficas têm vindo a dar, mas desta vez estão a tomar alguns contornos de maior relevância. Tudo isto se sucede depois do rei Juan Carlos abdicar do trono para o seu filho Filipe. Não está ainda definida será tomada esta posse. Por enquanto, e em termos oficiais, o rei Juan Carlos ainda o é. Rei de Espanha. Entretanto, como já tem vindo a ser avançado nos últimos dias, não pela Antena Web, mas pelos órgãos de comunicação social, há um movimento bastante grande que quer levar um referendo sobre se o que continuará vigente no nosso país irmão será a monarquia, como até aqui, ou a república. Recordando que este foi o motivo de discórdia que levou a uma guerra civil entre 1936 a 1939 na vizinha Espanha. E no Iraque, estão a poucos quilómetros de Bagdad as forças jihadistas que já foram, inclusive pela Al-Qaeda, criticadas pelo avanço radical que estão a tomar no país iraquiano. Em solo deste país, que viu em 2003 ser destituído e assassinado o seu líder ditador, Saddam Hussein, vê-se agora abraços com esta invasão fulgurante das forças jihadistas islâmicas, que ainda ontem conquistaram Mosul, a segunda mais populada cidade do Iraque, agora aproximam-se de Bagdá. Ora, Mosul foi uma tomada estratégica para chegar até à capital. Os ministros e o presidente iraquiano reuniram-se de emergência nesta noite para tomar medidas a fim de evitar que os radicais cheguem a Bagdá. Há milhares de refugiados nas últimas horas, nos últimos dias, mas estima-se que desde março de Mosul saíram cerca de 500 mil pessoas para a parte norte do país, para o Kurdistão iraquiano. Ainda decisões que estão pendentes, mas tudo indica que os Estados Unidos irão intervir novamente militarmente nesta zona de conflito do Golfo. Novamente abraços com a guerra. O país tinha conquistado uma relativa paz em 2009-2010, mas nos últimos anos, designando que desde 2013, as coisas têm vindo a piorar e Mosul é uma das cidades mais povoadas do Iraque. Na Tailândia foi obrigatória a transmissão gratuita e em sinal aberto do Mundial 2014, depois do golpe de Estado que retirou uma parte das liberdades dos tailandeses, eis uma gota no oceano. Os tailandeses vão poder assistir aos Jogos do Mundial, que se inicia hoje no Brasil, em sinal aberto, contrariamente àquilo que tinha sido previsto, até ao golpe de Estado. E precisamente hoje inicia-se o Mundial do Brasil. É mais um Mundial para o país que mais vezes o conquistou, desde 1930. O Mundial, que se realizou pela primeira vez nesse ano, no Uruguai, tem já várias edições e várias histórias, mas não muitas como o Brasil, um país que está ainda a organizar-se social e economicamente e que tem visto vários protestos nos últimos dias, sobretudo, a darem-se e a colocarem algum estado de alerta por parte da FIFA e também por parte das federações nacionais. Dilma Rousseff disse ontem que tudo está a postos para a organização do Mundial e para que mesmo ocorra em plena atividade e sem incidentes, salvo, como é lógico, um ou outro. Os protestos não deverão interferir neste Mundial 2014. O Mundial vai decorrer desde hoje, 12 de junho, até ao próximo dia 13 de julho, no dia em que iremos conhecer a final. Portugal vai estrear-se contra a Alemanha, num grupo que conta ainda com a Gana e também os Estados Unidos. Portugal, que já agora venceu ontem a República da Irlanda no último jogo amigável por 5-1. Os portugueses tiveram a vencer por 3-0, mas os repúblicos irlandeses marcaram o 3-1, sem grande efeito para a equipe portuguesa, que ainda marcaria mais 2 golos, o último dos quais o 5-1 aos 82 minutos. Cristiano Ronaldo, que diz estar a 99,9%, também marcou um gol. A Turquia, voltando ao assunto do Iraque, já comunicou que vai responder consoante as circunstâncias. Na última noite, a embaixada turca foi atacada. Os radicais islâmicos levaram, entre várias coisas, 50 pessoas, entre os quais se encontra o cônsul turco. Numa reunião também tida nesta noite, os turcos, o presidente turco já disse que a Turquia vai responder consoante as necessidades e que é conveniente que ninguém duvide da capacidade de resposta da Turquia. Na Ucrânia, e fechando este Antenor Informação, a situação está cada vez mais complicada. Os refugiados começam a notar-se em número e também em condições humanitárias. Os corredores que estão abertos para os refugiados não estão a resultar tão bem quanto era suposto e os acordos para que a Rússia não corte o gás à Ucrânia não estão a dar o resultado que era suposto. Ontem, a Ucrânia rejeitou a proposta da russa Gazprom para que a 16 de junho o gás não seja cortado. O prazo foi alargado 2 vezes consecutivas, primeiro do dia 3 para o dia 10 e depois do dia 10 para o dia 16 de junho, data segundo a qual a Gazprom irá cortar o gás à Ucrânia, sem que isto afete o gás que passa pela Ucrânia para a Europa, ou para a restante Europa. A Espanha vai enviar 4 caças para as forças da NATO em caso de necessidade. A Polónia está também cada vez mais em emergência por conta desta situação. A escalada militar tem-se sentido nas últimas horas na capital, ou numa das capitais da Ucrânia, Donetsk, que declarou a sua independência a 11 de maio como República Popular de Donetsk. Desde então, os conflitos têm-se dado e nas últimas horas aumentou a escalada militar nas ruas da Donetsk. Nos últimos 2 meses morreram cerca de 270 pessoas, segundo dados do governo ucraniano. Entretanto, as milícias pró-russas confirmam que foram mais e civis terão sido mais do que este número que foi avançado pelo governo ucraniano. É assim que se fecham as portas de mais um Antena Web Informação, que regressará amanhã, correndo tudo bem, assim esperamos que seja. Voltamos a encontrar-nos amanhã, por volta das 14h30, em mais uma edição do nosso Antena Web Informação. Fique bem ouvinte, boa tarde e até lá!